Glória ao nome do Senhor. Você sabe que vai chegar um dia em que todo mundo, querendo ou não, vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Querendo ou não. Isso é lá no juízo final. Lá adiante. Hoje, só se dobra para o Senhor voluntariamente. Porque a grande maioria ainda não reconhece que Jesus é o Senhor. Mas nós já reconhecemos. Amém, irmãos? E reconhecer não é só uma coisa mental. Tá, ele é o Senhor. Não. Reconhecê-lo como Senhor implica em se submeter a ele completamente. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra. Lá no capítulo 8 de Romanos. Veja aí, capítulo 8. Versículo 14. Romanos 8, 14. Todos acharam? Então diz ali assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém, meus irmãos? Você viu um destaque desse pequeno trecho da Bíblia? Se pudéssemos sacar uma ou duas palavras, qual que você ia pinçar, ia tirar aí de dentro? Para mim, nitidamente, a palavra herdeiros. Essa é uma. A outra pessoa podia escolher a palavra, antes de ser herdeiro, precisa ser filho. Dá para sacar filho também. São duas palavras-chave aqui dentro desse pequeno texto bíblico. Pois veja, diz aqui na palavra de Deus que somente aquelas pessoas que são guiadas por Deus, essas são filhas de Deus. Você já deve ter ouvido falar alguma vez: ah, todo mundo é filho de Deus. Errado. Todo mundo é criado por Deus. Certo, mas filho, você viu o verso que foi aberto o culto? Mas a todos quantos o receberam voluntariamente, a todos que reconhecem e se sujeitam a ele, esses são chamados filhos de Deus. Só aqueles que creem no seu nome. Esse foi um dos primeiros versículos que eu aprendi de cor. Você, quem sabe esse versículo de cor? Dá um sinalzinho a muitos de nós. Então, guarde ele e em casa, essa semana, você vai ensaiando João 1,12. E o 13 lá diz que esses que nasceram e que receberam Jesus não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas nasceram pela vontade de Deus. Lembram? A pessoa, quando se converte, ela nasce de novo. Não é um nascimento físico, como nascemos dos nossos pais, mas é um nascimento que Deus nos gerou. Você já viu essa expressão? Nascer de novo. Pois quando a gente, por exemplo, você nasceu do seu pai e da sua mãe, você traz os traços do seu pai e da sua mãe no seu rosto, no seu porte físico, no seu temperamento. E muitas vezes trazemos traços até na nossa saúde, boa ou ruim, que vem dos nossos pais. Então, quando você que está aqui sentado, um pouco do teu pai e da tua mãe tem em ti. Tudo bem? Tu reconhece um pouco do teu pai e da tua mãe em ti? É parecido com algum deles? E se você, não, não sou parecido com o pai nem com a mãe, então vamos tirar o sangue. Vamos fazer um teste aí. Você carrega parte do sangue dos teus pais em ti. Além do aspecto visual, mas você traz traços dos seus pais. E agora, quando a gente se converte e nasce de novo, veja a lógica. Nós necessariamente temos que trazer os traços de quem? De Deus. Se você é filho de Deus, você tem que ter os traços de Deus. Tem que ser parecido com Deus. Agora, é uma semelhança que não é visual, mas é uma maneira de viver, uma maneira de se conduzir parecido com Deus. E a essa altura você já pode estar também se perguntando sobre sua filiação a Deus. Você tem certeza que é filho de Deus? Não precisa responder para mim. Você tem que responder para você. Deus está confirmando no teu coração que tu é filho dele. Ah, pastor, eu não tenho certeza. Quem não tem certeza não é. Doeu isso? Quem não tem certeza? Porque veja aqui, olha o verso 16. O Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ah, mas pastor, como é que eu sinto isso? Como é que você sente isso? Por uma certeza, uma convicção, que no fundo a Bíblia chama de fé. Você tem certeza, Deus está confirmando no teu coração que tu pertence a Ele, que você se entregou a Ele, que você anda com Ele. Tudo bem. Também você fala, ah, não, eu sou filho de Deus, mas vive completamente avesso à vontade de Deus. Aí não é. A melhor coisa é quando outras pessoas dizem que nós somos filhos de Deus, sabe? Tem que ter esse testemunho interior, o Espírito Santo e você. Mas quando outras pessoas dizem, mas como tu é parecido com Deus? Como tu é parecido do jeito de viver que a gente vê que está na palavra de Deus? Como tu é semelhante? Às vezes, um marido, ou uma esposa, ou um pai, uma mãe, ou um filho, alguém deles pode dizer assim, ah, eu sou um excelente marido. Se alguém diz isso para nós, falando ele, que ele é bom marido, então nós devíamos perguntar para a esposa. Ela tem que confirmar isso, não é? Ou alguém diz, eu sou um excelente filho. Nós temos que perguntar aos pais. Ou alguém, uma excelente esposa, então nós temos que perguntar ao marido. Isso confirma, isso é ratificado, está ali selado, sim ou não. A outra pessoa deve ver isso na nossa vida. Pois aqui então, os que são guiados, aqueles que sabem a vontade de Deus e seguem a vontade de Deus, esses são filhos. E se você perceber como vai continuando, ele diz aqui que nós não é para termos, no verso 15, outra vez um espírito de escravidão. O escravo, sempre, em todas as épocas da humanidade, ele sempre viveu oprimido. Trabalhos forçados, era espancado, era maltratado, era humilhado. Ele sempre tinha medo que qualquer hora o seu dono, o seu proprietário, poderia matá-lo sem problema algum. O escravo tem medo. Se vocês olharem, quando foi que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes que viviam na cidade de Roma? Mais ou menos ali pelo ano 60. E o que que estava acontecendo em Roma para os cristãos lá pelo ano 60? Vocês acham que estavam aplaudindo os crentes naquela época? Todos os dias matavam cristãos. Ou na arena, ou crucificados. Passavam um piche no corpo deles e penduravam em madeira e estocavam fogo. Isso era assim, naqueles dias, daquele brutal imperador Nero. Todos os dias. Então teve irmão que começou a dar para trás. E o Paulo diz, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós não vamos recuar, não vamos ter medo de novo como outrora. Porque o medo faz a gente recuar. Paulo está motivando os irmãos, nós podemos chamar mesmo na crise, mesmo na dor. Abba, Pai, Paizinho querido. Esses dias uma pessoa conversando nós falando sobre missão, éramos três pessoas. E hoje, em geral, o missionário americano tem mais dificuldade de entrar em alguns países. Você sabe por quê, né? País que está muito sempre em guerra, dá uma guerra no mundo, eles estão lá. Pois o missionário americano é mais difícil entrar, mas o missionário brasileiro entra fácil. Quase em qualquer país a gente é bem recebido. Até nos países mais fechados. E aí, então um irmão disse assim, não, hoje os americanos estão investindo, em vez de mandar missionários, muitos estão investindo dinheiro em missionários de outros países. E um irmão disse assim, nós não devemos pedir dinheiro para eles, para ir para a missão. Porque dinheiro é a parte mais fácil da missão. Sabe o que é o mais difícil? É achar quem vá. Dinheiro, olha, para quem tem dinheiro, dinheiro não custa quase nada. É ou não é? Quem tem muito dinheiro, qual o problema dar uma quantia boa? Nenhum problema. Está até sobrando. Mas a missão, meus irmãos, levar o evangelho muito mais que dinheiro. E aí a pessoa disse a expressão, a missão se faz com sangue. Guarda isso. A missão se faz com sangue. Como é que o evangelho chegou até nós? Se você olhar aqui, olha aqui, todos os dias tinha sangue. Se essa carta aos romanos a gente pudesse viver aqueles dias, seria uma carta ensanguentada. Com sangue de mártires, com sangue de irmãos que morreram, atropelados por touro, comidos por feras selvagens, com fogo, serrados ao meio, todas as formas de morte. Pois o evangelho, ele não vai adiante sem o nosso sacrifício. Sem a nossa entrega. E às vezes isso implica em grandes coisas. Tem igreja pedindo só dinheiro, né? São tão pobres. O mais difícil é pessoas consagradas. Pessoas que se entregam, sabe? Deus é meu pai e eu vou servi-lo. Quer eu tenha mais, quer eu tenha menos. Mas eu estou botando nesse negócio, não dinheiro. Eu estou botando a minha vida. Dinheiro é um detalhe, sabiam? Perguntem, quem quer servir a Deus e quem está disposto, muitas vezes, a pagar preços? Não é muita gente. Mas nós podemos dizer, Senhor, nós somos teus filhos. Você pode dizer isso? Deus, eu te pertenço e eu sei que o Senhor me cuida em qualquer situação. E quer eu tenha prosperidade mais ou menos, ou até nenhuma numa ótica mundana, eu sou teu, Senhor. Isso não mudaria nada para mim. Você imagina dizer uma coisa dessa para Deus? Claro que a gente quer melhorar de vida, quer, mas nem todos vão melhorar de vida. Nem todo mundo vai ter aquela super prosperidade. Nós somos herdeiros de Deus. Diz aqui nessa palavra que nós, sendo filho, somos também herdeiros. O herdeiro tem o sangue do pai, tem o sangue da mãe. Agora, meus irmãos, se vocês observaram, diz aqui que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, juntamente herdeiros com Cristo. E tem uma palavrinha ali no verso 15, que fala adoção, você viu? Então nós, vamos pegar uma linguagem humana, nós não seríamos filhos legítimos. Filho legítimo de Deus, vamos chamar assim, apenas Jesus. Nós entramos como adotivos no reino de Deus. Agora, a herança de Cristo e a tua herança e a minha herança, mudam alguma coisa? Nada. Veja como Deus é bom, como uma família, por exemplo, adota uma criança. E a herança dos filhos legítimos e a herança do adotivo não será a mesma? Sim. É isso que o apóstolo está dizendo aqui também, irmãos. Nós somos herdeiros pelo fato de sermos filhos. O herdeiro traz as marcas. Vamos pegar, vamos dizer, o sangue do pai e mãe. Se você é filho, você necessariamente tem que ter as marcas de Deus na sua vida. Podia dizer mais, marcas de Deus nas suas mãos, aquilo que você faz, para onde você caminha, marcas de Deus nos seus olhos, marcas de Deus nos seus ouvidos, não ouve qualquer porcaria, não. Essas marcas de Deus, irmãos, e aí sim, sendo uma vez filhos, sendo aqueles que pertencem, que trazem também a semelhança com o Pai, que têm identidade com o Pai, esses têm herança. Esses têm herança. Tem gente dizendo às vezes no meio evangélico, eu sou filho do rei. E sai a gastar por aí de qualquer jeito. Ah, te prepara, tu vai ficar endividado. Deus não tem compromisso com gente descompromissada. É? E nem com gente desorganizada. Deus não tem compromisso. É ou não é? Um irmão me contou um dia desse. Chegou alguém num local para comprar um carro. Alguém que se dizia pastor, apóstolo, porque tem uns negócios meio de graduação aí, né? E chegou lá e disse, ah, eu tive um sonho. E chegou na loja de automóveis e o automóvel é esse. Aí o vendedor de automóveis, muito feliz, vou vender um carro para o pastor, bispo, apóstolo, semideus, não sei bem o que, que é. Vocês estão entendendo para onde é que eu estou indo, né? Então tá, como é que o senhor vai pagar? Não. Deus deu direção, ou Deus deu um sonho, Deus deu uma revelação. Não, mas como é que o senhor vai fazer? À vista? O falcatrua queria levar o carro no bico. Entenderam, meus irmãos? Isso aí não é filho de Deus, não. Isso, podemos dizer, sem medo de errar, isso é filho do diabo. Alô, irmãos, algum amém aí ou não? Porque os filhos de Deus são gente igual a Deus. Na conduta, no caráter, numa vida certa. Não vai dar conversinha, não vai passar conversa em ninguém, não. Vocês lembram quando os religiosos dos dias de Jesus, os fariseus, os escribas, eram os maiores conhecedores da Bíblia. E aí o Senhor estava dizendo o seguinte, o Senhor estava fazendo um discurso, e lá pelas tantas Jesus disse, olha, se conhecereis a verdade vos libertará. E se eu libertar vocês, vocês vão ficar verdadeiramente livres. E aquelas pessoas ficaram bravas com Jesus. Você está dizendo que nós não somos livres? E Jesus deve dizer, é isso mesmo que eu estou dizendo. E tu está dizendo que nós somos filhos, então, nós somos filhos de Abraão. Ele disse, não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Até que o discurso ainda está leve. João 8, 44, Jesus disse, vós sois filhos do diabo. Bom, aí pegou fogo, né? As pessoas se diziam filhos de Deus, mas a conduta comprovava o contrário. Irmãos, você que está aqui também me ouvindo, não se engane. Se você não tem uma conduta condizente com a tua fé e condizente com as Escrituras, você não é filho de Deus, eu não vou te enganar. Lá no juízo vai ter uma tremenda surpresa. Os religiosos dos dias do Senhor, por praticarem ritos, por frequentarem lugares onde sim, muitas vezes se ensinava até a palavra. Mas a vida deles tinha um descompasso com aquilo que diziam crer. E tinha um descompasso com quem eles diziam que era o pai deles. Filhos são parecidos com os pais. Vocês sabiam, irmãos? Às vezes um filho nosso dá problema. Olha, os pais têm que fazer a autocrítica. Entenderam, pais? Você também tem que se perguntar, onde é que eu errei? Eu sei, tem filho que às vezes desencabeça, eu sei também. Mas nós temos que fazer autocrítica. Eu prefiro, às vezes, em vez de procurar lá o defeito, começar procurando aqui. Tudo bem, pais? Não me leva mal, mas nós temos que fazer a autocrítica. Por exemplo, se alguém financeiramente está quebrado, não adianta dizer a economia do nosso país é isso, aquilo. Não, procura o erro em ti, aonde que eu errei, por que eu gastei mais do que ganhei. É ou não é, irmãos? Pode ter fatores externos, às vezes tem, mas não é tudo. Acho que o maior problema é nosso próprio. Pois quando nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança. Por quê? Porque temos uma identidade com o Pai Celestial. Essa é a posição que nós temos em Cristo, filhos. Paulo disse aqui, no verso 15, vocês não receberam espírito de escravidão. Não se comportem como escravos, cheios de medo, não sabendo o que será o dia seguinte, porque tem um patrão malvado, um patrão opressor, no caso lá da escravidão. Você, independente do que vai acontecer na sua vida, você sabe que tem um pai amoroso. Amém, irmãos? Não te comporta. Olha a posição que você está. Você está, se você puder, pode olhar comigo aí o capítulo 8, versículo 9. 8, 9. Olha ali, diz uma parte assim, ó, do meio em diante. O Espírito de Deus habita aonde? Em vós. Verso 10. Se porém Cristo está aonde? Em vós. Verso 11. Se habita aonde? Em vós. E lá no finalzinho do 11. Por meio do seu Espírito que habita em vós. Quatro vezes está dizendo aqui que o Espírito de Deus habita na sua vida. Mora dentro de ti. Desde o dia que você se converteu. Agora, deixar o Espírito Santo guiar a gente. Aí é tu ter um coração manso. Ser uma pessoa mansa. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que houve na terra. Manso não quer dizer pacato, viu? Porque Moisés não tinha nada de pacato. Com 40 anos ele matou um homem. Não te mete com esse cara, viu? Passou, não te mete com esse, mas ele era o cara criado para ser o grande substituto do seu avô lá no Egito. Tudo indica historicamente que seria o futuro faraó. Então era alguém que se impunha à força. Treinado nas melhores artes da guerra, ele não conhecia quase nada de Deus, ou nada. Fugiu, teve que fugir. Peregrinou como assassino, carregou essa marca por mais 40 anos. E 40 anos seguinte, olha, criado num palácio, nos 40 anos seguinte, ele cuidou das ovelhas do sogro. Alguém diria, esse cara deu para trás, né? Criado como filho, no caso filho, neto mimado, com o que tinha de melhor no mundo de então, e morar depois como fugitivo, vivia com medo que alguém viesse atrás fazer vingança, cuidar de ovelhas lá no fim do mundo. Sabe o que aconteceu naqueles 40 anos? Ali Deus moeu. Deus amassou aquele homem que era valentão, aquele homem que era bem treinado para tudo, aquele homem criado em palácio, estava fervendo a cabeça lá no sol do deserto, 50 graus. Ele foi criado 40 anos na sombra, os próximos 40 foi no sol. Era Deus trabalhando naquele coração, tornando ele um homem manso, no sentido de acreditar que Deus é quem fará a justiça. Isso é manso. que não vai passar as coisas a limpo no sentido, eu vou agora fazer justiça à minha moda. O manso confia na justiça divina. Os filhos de Deus são mansos. Eles não ficam aí, não são briguentos, eles não ficam provocando. Eu acho que todos nós tivemos nossas fases de Moisés, não tivemos? Daquela primeira etapa. Quem já teve essa fase aí? Alguns de vocês agora estão amansando, tiveram que apanhar muito na vida. Muitas vezes é assim, Deus nos treinando. E feliz é quem aprende, porque tem gente que passa 40 anos mais fervendo no sol e não se dobra para Deus. Depois que o Moisés estava bem manso, não era mais aquele valentão justiceiro, o Senhor chamou ele para o ministério. Agora eu tenho um trabalho para ti. Os filhos de Deus se deixam guiar pelo Espírito Santo, meus irmãos. Quanta coisa dá vontade de a gente fazer na carne, às vezes não dá? Eu vou resolver isso à minha moda, eu vou dar meu jeito. Você vai errar. Lá adiante você vai se arrepender. Tem coisa que dá para consertar quando a gente se arrepende. E tem coisa que não dá para consertar mais. Tem ou não tem? Se um jovem se desvia da igreja, sai por aí afora, arruma moças, arruma moços. Então alguns vão arrumar também filhos. E outros vão arrumar AIDS. E outros vão arrumar outras doenças transmissíveis. Tem coisa que não dá para... Se você pegou AIDS aí na rua, não tem volta. Pastor, tu não acredita no poder de Deus? Acredito. Acredito mesmo. Mas eu não quero testar Deus. Viu? A palavra diz para nós não pôr Deus à prova. Não, eu vou sair por aí, arrumar uma doença, depois eu oro para o Senhor me curar. Você acha que Deus vai curar esse tipo de cara? Fala sincero. Não, Deus não tem compromisso com esse tipo de pensamento. Os filhos de Deus vão ouvir a voz de Deus, ainda que às vezes parece que tudo está dando errado para nós. Um dia eu falei com um homem que estava atravessando uma grande crise. E a pessoa que causou a crise nele, parece que está indo tudo muito bem na vida. E ele me disse, pastor, até é difícil ver, eu fui a vítima de uma agressão. Eu tive muitas perdas e a outra pessoa está num sucesso só. Eu disse para ele, tu nunca pode ler a história da tua vida em um capítulo. A história da nossa vida é como um livro, tem muitos capítulos. Então você não pode ler a história da sua vida lá no capítulo do meio do livro. Ou alguns do início. Quem foi muito mal no início da vida, um pai, uma mãe, quem sabe nos abandonou, foi tudo errado lá no início. Bom, nós temos que ler, meus irmãos, especialmente como a história vai terminar daquele que fez o mal e parece, nesse momento, ser o bem-sucedido. Descansa em Deus. Os filhos de Deus sabem quem é o Pai Celestial. Sabe ou não sabe, meus irmãos? Nós sabemos. E nós temos, sim, uma herança. Herança na vida natural, os filhos só vão ganhar depois que nós morremos. Né? Deixa eu dizer, se tem um pai aqui, não passe a sua herança para os seus filhos. Em vida. Não passe. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz, não dê herança para os filhos enquanto você está vivo. Se você quer dar, desobedecer a Deus, desobedeça. E aí depois lá adiante a gente vai ver o que custou a desobediência. Na vida natural, os filhos vão ganhar a herança depois da nossa morte. Aí é deles. Agora na vida com Deus, como é que é? Nós começamos a usufruir a herança, parte dela, agora. Não usufruímos? Os nossos, no papel passado, nossos filhos vão ganhar lá adiante. Mas eles já estão usufruindo a herança. Se eles moram contigo na tua casa, aquela casa um dia vai ser deles, né? Eles não estão usufruindo? Do dinheiro que pai e mãe ganham, eles não estão usufruindo? Não é deles. Mas eles estão sendo abençoados com o que você ganha. E se você tem uma propriedade ou tem um campo, um dia vai ser deles. Mas é um dia. E eles podem ir lá no campo. Pode ir lá passear, se tiver um lugar para pescar lá. Pode levar os amigos, tudo estão usufruindo. Mas não é deles. Assim com Deus. Nós estamos sendo abençoados. E Cristo está sendo formado em nós. E nós estamos aprendendo tantas coisas. Recebemos bênção e cura e milagre. Recebemos de Deus. Mas um dia, nós vamos tomar posse na totalidade da herança que está guardada para nós. Amém, irmãos? Então, os filhos têm herança. Não bote fora a sua herança. Você lembra na Bíblia alguém que botou a herança fora? O jovem. O jovem, o filho pródigo, aquele filho que se perdeu. Não bote as bênçãos que Deus está te dando. Não bote fora. Já é herança. A fé que o Senhor colocou no teu coração já é parte dessa herança que vai te levar para a herança eterna. Não desperdice o que Deus tem acrescentado de riqueza espiritual e até mesmo material. Não desperdice isso. Não bote fora. Não viva, às vezes, assim, ó, regaladamente gastando. Ou espiritualmente, eu venho num culto e depois passo 2 meses sem vir. Quando estou quase morto de fome, eu volto de novo. Não faz isso. Vai te alimentando todos os dias em casa e toda hora aqui na igreja também. Senão nós vamos gastando negativamente aquilo que o Senhor tem nos dado. Você tem identidade com o Pai? Tem identidade com o Pai? Se tem, pode dizer, eu tenho, eu sou do Senhor, Ele é o meu Pai, Ele me gerou de novo. E aqueles que têm identidade, eles têm uma semelhança com o Pai e eles têm, portanto, herança. A herança de Deus é boa. Agora eu vou falar tudo isso ao contrário. Os filhos do diabo, eles têm identidade com o pai deles, não tem? E terão também herança que o pai deles dá. Qual herança que o pai deles dá? O inferno. E a herança aqui no dia a dia? Desgraça sobre desgraça. Os filhos de Deus, identidade com Deus, herança de Deus. Os filhos do diabo, identidade com o diabo e herança do diabo. E aí, meu irmão, se tu perceber que o teu jeito de viver tem qualquer semelhança, por pequena que seja, com o maligno, larga isso logo. Porque senão ele vai te dar uma herança. Quer você queira, quer você não queira, vai ter uma herança. Não pega isso. Nós vamos ter a ceia do Senhor daqui um pouco. E na ceia do Senhor tem que estar participando os filhos do Senhor. Ah, pastor, tudo que tu falou aí eu não acredito. Então não tome a ceia é para crente, viu? Crente em Jesus. A ceia, nós estamos lembrando um pacto que você tem com Deus, que eu tenho com Deus. É como que renovando o pacto. É como o filho que vai na casa do pai, os filhos que já moram fora de casa, e vão lá na casa do pai e da mãe, e domingo eles têm um almoço gostoso, é celebrar a amizade, a familiaridade deles. Comemorar, nós somos uma família. A ceia tem esse aspecto também. Comemorar que somos da família de Deus. Os que são filhos de Deus, claro, devem estar ceando com o pai. Filhos têm herança. Se você já é filho, eu não quero pôr em, não estou fazendo aqui para encher, estou gostando de dúvida. Eu quero sim, com essas perguntas, que você seja muito consciente do seu novo nascimento e do seu vínculo contínuo com o Pai. Amém, meus irmãos? Amém? Feche os seus olhos para nós orarmos. Feche os seus olhos. e antes da ceia, eu gostaria de pedir que você examinasse o seu coração. Te examina. Tem qualquer semelhança, por pequena que seja, no teu jeito de falar, no teu agir, tem alguma semelhança com algo que é do maligno? Ele é um pai mau, o maligno. Ele é um pai mentiroso, Jesus disse. Não te associe ao inferno. Os filhos do inferno ganharão como herança o inferno. Já é um inferno de vida agora e futuramente eterno. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu te convido, agora mesmo, abre teu coração para o Senhor que te criou, para o Senhor que te ama, para o Senhor que quer te dar uma identidade, uma semelhança com Ele, o Senhor que quer colocar a presença dEle dentro de ti. E depois da presença, Ele vai te acrescentando partes da herança, você já vai usufruindo agora. Não basta eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas tem um caminho a percorrer, onde o Espírito Santo vai mostrando passo a passo. Assuma uma identidade plena com o Senhor. Assuma, diz, Deus, eu tenho sido um cristão mais ou menos. Isso não funciona, não vou te enganar, não. Isso não funciona. Nem agrada a Deus. Mas ser um cristão que diz, Deus, o que o Senhor me mostrar aqui na tua palavra, eu quero fazer. O Senhor que me adotou, mesmo não sendo filho no início, pela adoção, agora sou. Vai me dar a mesma herança que vais dar a Jesus. Em termos eternos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Também, Senhor, naquilo que ficamos deficientes, naquilo que demos ouvido, seja o mundo, seja o maligno nos enganando, nos seduzindo, ou outras vezes até gerando medo nos nossos corações, tudo isso nós renunciamos. Se renuncia, Deus, eu não quero nada que venha do maligno. Nem medo, nem tentação, nem propostas que até possam parecer tentadoras, eu renego. E se você tropeçou em algum desses itens, eu quero te pedir, em nome do Senhor, pede a misericórdia de Deus, pede para Ele te perdoar, de coração pede, e para te fortalecer, para não cometer de novo o que vinhas fazendo até aqui. Fala com o Senhor. Se tu não tem muita semelhança com o Pai Celestial, Então tens que tomar algumas decisões. Grandes, as mais importantes da vida. E a primeira decisão é dizer: Senhor, eu paro de brigar contigo. Eu paro de seguir a mim mesmo. Eu paro, Senhor, de querer impor minha vontade. Me ajuda a ser um homem manso, uma mulher mansa, que confia que o Senhor é o Deus da justiça, que entrega ao Senhor. Quem sabe muitos de nós aqui, Deus, apanhamos na vida por causa dos nossos erros, geramos muitas dores a nós mesmos e às vezes a outros. E hoje, talvez um e outro está enxergando que não valeu a pena tudo aquilo. Como Moisés ficou 40 anos, Senhor, lá no deserto, criado na sombra do palácio. E agora, aquele tempo todo fervendo a cabeça, no meio do deserto. Quando ele estava manso, quebrantado, humilde, aí ele era útil para ti e o Senhor o chamou. Você pode pedir: Deus, me ajuda a não levar 40 anos para entender algumas coisas do Senhor. Me ajuda, Senhor. Moisés viveu 120 anos. Provavelmente nenhum de nós vai viver tanto tempo. Então, tudo temos que fazer com mais antecedência do que Moisés. Cancela nossas dívidas, Senhor. Nós não temos argumento diante do Senhor. Eu não tenho. Eu não tenho como discutir contigo, Deus. Eu só quero baixar minha cabeça, Senhor, e dizer que o Senhor é Deus. O Senhor tem razão em tudo que o Senhor pensa a meu respeito e a nosso respeito. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cancele os nossos pecados, porque a dívida foi paga pelo teu filho lá na cruz. É dele que nos valemos, ó Deus. Obras não são suficientes, mas o teu Cordeiro, Cordeiro de Deus, é tudo que nós temos, e não precisamos mais nada, Senhor, para cumprir toda a tua justiça. Fica no nosso meio enquanto tomamos a ceia e renovamos diante do Senhor o nosso pacto, a nossa aliança contigo. Nós queremos continuar, Senhor, nos assemelhando mais e mais contigo. Eu quero, e todos que querem podem dizer: eu também. Eu também. Amém, Pai.